Elefante, Brasilete, ele reporta, Gol 2199. A senhora identificação autorizada a chegada a Monf, desça para o nível 060. Chegada Monf, nível 060. Estabilizado, 6312. Na 6312, chame a torre em 19895. 19895, obrigado. Salvador, bom dia, o CNR 6312, estabilizado no ILS. 6312, autorizado pouso no zero, vento variável 3 nós e 1013 no ajuste. Bom dia, o Azul 2796, pátio 3, 21 mil, para puxa funcionando. 2796, no pátio 3 está autorizado, senhor secretário. Utilizado, funcionamento mais táxi, 2796 da Alô Salvador, 1095 para o táxi, 138 a bordo, 250 de autonomia, alterno galeão. Direita Índia, Ponte Pera, 295.013, no ajuste, boa viagem. Direita Índia, no Ponte Pera, 295.013, confirme. Afirmo, 1013. Obrigado, 095. 2199, Juliette, 612. Juliette, 612, igual 2199. De China, China Pousa, aos 1-2-05, senhorita, Juliette, para o dado. Autorizado direto de destino, nível final 1, centena. 065 para Juliette, para o dado. Em Juliette, para o dado, modificado 1-1-2-5, suba em condições visuais para nível 065, direto de destino. 065, direto de China, grato, senhorita. Está confirmado, Pousa, 1-2-05, Juliette, para o dado. Juliette Serra, aguarde. Força Aérea 5952, curva à esquerda para o 200, limite ao localizador. Reautorizado 3 mil pés. Esquerda 200, localizador 3. E o 9811, reduza para 2109. Nós. Juliette Serra, Sândigo, código transponder 0132. As letras A, confirma o PLB. Passa para a descida das letras Terra, o ajuste em Salvador, no 013. E 9811, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. Sobre o vetor para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Não, 3304, chame a torre em 1895. 2995 com a torre, grato 3394, bom dia. Conselho 5952, reduza para 1909, para o localizador, curva à esquerda para o 160. Desça para 2010, reporte estabilizado. Esquerda 160, desce para 2000, conselho estabilizado, 1905. Capa vista. Gente, continue a aproximação, aguarde o salido. Segue a aproximação, aguarde a autorização 3304. Informa mais, vai livrando a área de Jauá. E quando autorizado, solicita a vetoração para uma aproximação de ILS no campo. Pista no 0103, ou 095. Dilo Papa mais, se tiver condições, mantenha essa proa. Suba para 2 mil pés, aguardando a vetoração. Na proa, subindo para 2 mil pés, aguardando a vetoração. Papa mais, de graça. Se 9811, nessa proa, autorizado interceptar o localizador, desça para 2 mil pés. do meu helicóptero que chamou o controle. Bom, meu Tesla de Serra, autorizado até 500 pés. Livre pouso no zero, variável com 4 nós, ajuste no zero no 3. Livre pouso na 1 no zero, no 3, ajuste 3304. Controle de Salvador, gol no 095, boa tarde, bom dia. 2796, livre tarde, parte 31 no Índia, ponto de espera 1895, 1013 no ajuste. Boa viagem. Cidade 31 no Índia. Azul 4299, pronto, capo? Pronto. Campinas, autorizado, 340, via Pedulo 10, até Pubada, após, no Pedulo 16, segue com porta. Decola da 10, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Motiva. 5543 no transponder e o controle operando em 120, decimal 80. Gente, mantenha a cabeça no 7. 4299, correto, confirme sua posição no pátio. 29, chame pronto. Próxima, Juliette, o CNRMS 312. Mantenha-se da Juliette, de passagem ao azul à sua esquerda, após ingresso, segue até o 36312. Afirmativo, da passagem ao azul à sua esquerda e depois ingressa para a posição 3. O da Juliette é a minha torre em 1895. Mantenha sob o farol de Itapuã até o Juliette Serra. Problema Juliette, Quebec, GQE, autorizado 065, decola da 17, curva direita no Axé, restrita ao nome até a liberação do controle. Acena 5471, transponde o controle 208. Palma, meu quilo, Papamai, que informa que o limite dessa proa é a magnética 120 de Sindra. Limite 120 de Sindra, Papa Mike. No 3, oferece 5952. 5952. Passear 76, se pode. Não vai ter tudo com a aproximação, porque eu estou no espera sobre o farol de Itapuã. 5952, gente. Eu ajudo o 2796, para a espera da 1 a 0. Mantenha a posição. E ajudo o 2796. Até o Juliette Serra, esquerda, aeronave da posição aérea, do Tucano. Mantenha a sua farol de Itapuã. Gente, Salvador, aqui o 981, para o Fidel, avisar. 981, gente, mantenha a aproximação da 1 a 0, guardando o que está ali. Então, Juliette Serra, mantenha o setor de decolagem da 1-7 livre. Mantenha-se, é pulsada direita, Itapuã. 4-1-0-1-3-3-2-5-9. Decolagem, vento 040-049-809-3, aeronave Boeing 727, 1 milha do externo. Ingresso Juliette para o portão 7. Juliette para o 7, 04. limite da pista, por favor. 095, mantém inicialmente alerta. Mantém. Jet X-Ray decolado aos 33, vai manter a proa até 2000 após iniciar a curva em Momo. À sua direita, o helicóptero da Omni, um Sikorsky, efetuando espera sobre o farol de Itapuã a 1000 pés. Paciente, vai manter a proa até 2000 após curva esquerda no perfil da Momo. Paciente do tráfego, Oscar, Juliette X-Ray. 9891, livre pouso, pistão 0, vento 040 graus 059, ajuste 1003, à sua direita, Sikorsky da Omni, não vai interferir, tá? Efetuando espera sobre o farol de Itapuã. Hotel Juliette Serra, decolando da 17, tráfego de pequeno porte, saída Momo, vai manter por até 2000. A sua esquerda, Boeing 727, na final da 190, fica atento. Oscar Juliette X-Ray, controle 1208. 208, Oscar Juliette X-Ray. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, decolando da 17 na sua escuta. Juliette X-Ray, bom dia, contato radar, notar 1-0-0, inicialmente mantenha para até 2000, após curva esquerda, saída Momo. 1-0-0, inicialmente a 2000, após curva esquerda, saída Momo, Oscar, Juliette X-Ray. Força Aérea na Delta, autorizado cruzamento até o pátio militar. Estacionar a frequência livre, 5952 da Força Aérea. Silver 59, informo o tráfego 11 horas, 7 milhas no oeste, mantém 2 mil pés, é um Eco Charlie 45. Solo 35. A direita chama 211, não vai lembrar gol. O 981. O Juliette Serra, autorizado o cruzamento do campo, reporte no base no 7. 2796, autorizado ali, MT. Reporta girando base, final 97, hotel Juliette Serra. Cruzar o final da 10, reportar na base da 17, pra mim. Afirmativo, direita da 17. Patango Serra, mantém o ponto de espera da 17. Confirmando ali, aí mantém o 17, o Alfa Tango Serra. Está livre da restrição, a estação sem restrições é uma centena. Restrições é uma centena, muito grato. Oscar Juliette X-Ray. 3859, autorizada a final ILS, porém mantendo a 3000 guardando cruzamento com tráfego. A gente mantém 3000 pés, na 3859. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, Cumba, esquerda, proa 240, limite ao localizador. Esquerda, 240, limite ao localizador, Papa Mike. Livre descida para 2000 pés, reporta estabilizado. 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, reportará estabilizado, né? 3 anos descida, 2000 pés, re Romeu, Kilo, Papa Mike para o localizador, curva esquerda para a 140, reporta estabilizado. Para o localizador, curva esquerda, 140, reporta estabilizado, Kilo, Papa Mike. Que é autorizado 080, decolando da 17, curva direita, no perfil da Arbor. O transponder é o 5504 e o controle no 208. Controle Salvador, bom dia, o azul 2796. Final para Alfa Sierra. Aguarda final 297. Alfa Tango Sierra, confirme, vai iniciar ou não? 10 milhas, saída com a de 2796 da azul. 3. Meia dúzia a bordo. Estacionamento táxi veicular 2013. Boa viagem, vamos aqui no Bravo. Visual para a aeronave lá de colégio. Direcionais no táxi, vamos aqui no Bravo. Pra Juliette Serra, livre pouso, vento variável com 3 nós, 890 na 3997. Juliette Serra. Quanto mais de bom dia, o campo 379, com a máxima de campo, 3340. Confirmando quem chamou o Paulo? 3179 para Guarí, separa da El, 974. Da El. Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação e alerta, frequências do centro, 1251 ou 1288. Angol 51, Angol Golfo, Tribunal de Bravo Dava. Azul 2796, livre ascensão para o nível 190. Livre ascensão 190, 2796 da Azul. Trolley, bom dia, Papatango Alfa, Papapá, Alfa Tango Tierra. Papapá, Alfa Tango Tierra, bom dia, corredor Axé, no meu pés, aguarde para ascensão. No meu pés, no Axé, aguardando. Geralmente a gente fica aqui na 6, na 7, acabou que... Tem um tem um ato aí. Pode fazer aí, Juliette, Alfa, Kilo e retorno Cátia. Obrigado, desculpa aí. Pushback acionamento azul 4299. Portão 09 está autorizado, você está aqui. Autorizado, 4299. Está aproximação, aguardo para tudo. Vamos lá. Juliette Serra, estou de baixo no transponder, por gentileza. Até o hotel de BR, Taxi Rei, quando possível, seu estimado de pouso. Ao pouso em Serra November Bravo Delta a 1321, Farid. 321, Bravo. Apatão, você é qual a prova ideal para o destino? 64. Está livre direto destino Alfa Tango Serra, livre ascensão livre 065. Entendido, entendido, livre proa do destino que já mantém. Está livre ascensão para 065. Afirmo. Muito grato. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, chame a torre em 1895. 10895, grato, Papa Mike. 4211 solo, seu solo aos 42. 1211, 132, fica lá, obrigado. Obrigado. Torre, eu quilo, qual mais? Vai, Juliette, fica 329. Quilo, papo mais, confirma, pouso no 0 ou no 7? Agora já tá dentro, na primeira feira. 1 ou 0, mas na crítica, nós atendemos a RMT. E faz um procedimento visual para pouso na 1-7 e retorno ao GRE. Bom dia. Escuta da torre. Autorizada a prosseguir até a DA da, do procedimento da 1-0. Reporte arremetendo. A escuta da torre até a DA. Reportará arremetendo para o Mike. Vima Quilo Bravo, mantenha o ponto de espera da, da Papá, aguarda a da Juliette, após a passagem da aeronave da Azul, ingressa e vai até o 4. Gente, da 329, vamos manter a da Juliette até a passagem da Azul, prossegue com a confirmação? Posição 4. Posição 4, 329. Bom dia, vou passar em curso Juliette, confirma intenções de voo? Papa Tango Lima, Lima Quilo Bravo, autorizado ele é manter o na fé. Palma 7, curva à direita, corredor axé, para TGL em Veracruz. A cena 0112 no transponder, controle 120-180. O número é Whisky, só modifique o transponder 0133 agora e confirme POV. Bom dia, Azul 4299. Ok. Azul 4299. Torre, Azul 4299. Torre, quilo Papa Mike, iniciando a remetida. Gente, esquerda, flor da rotatória, aguardando instruções, sinal do 1-7. Esquerda, flor da rotatória, aguardando instrução, Papa Mike, sinal do 1-7. Nation Taxi, Oscar Whisky. Quilo Bravo. Livre de decolagem da 1-7, o vento é 0-0 grau 049, hoje no 0-3. Quilo autorizado 320, via peso 1-0. Decolada 10, correr direita, no perfil da Dael, Leda, Montima. 5552, no transponder, 1-2-0-8, controle. Cuidado 320 para Guarulhos, Petrolão da América, Israel, Israel, Reis da Morte, 320. C179, só confirme nível 320. Chama pronto no 10, o 3179. 0. Depois eu vou 0. Salvador, 6312, acho que né? Posso sair? 312 para Recife, prepare a pulsa, só um minuto. Matheus, eu estou aguardando, tá tranquilo. Papa Mike, de repouso no 7, vento é variável com 5 nós, eixo no 0 no 3. 1-0 no 3, de repouso no 7, Papa Mike, grato. Lima Kilo Bravo, decolado aos 4-9, controle 208. Claro, é, tô Kilo Bravo. Controle, bom dia. Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Papa Tango, Lima Kilo Bravo, suba para o nível 080, sai da arma, vou ainda negativo, contato radar. 80 na arma, Kilo Bravo. Até o ponto de espera da 17, o Oscar. Mike, senhor, bom dia. Gol 2196 para a informação Índia. 2196 para Porto Seguro. Só um instante para a cópia. Prepare a subida da El. Da El, gol 2196. Xenem é 312, pronto, cópia. Prossegue. Recife autorizado 350 via rota do plano de voo. Decola da 10, curva à esquerda no perfil da Pucajamo, Aracaju. Plano Aracaju, segue em rota direta. 5576 transponder, 1208, controle. Recife, autorizado 350, Pucajamo, Aruca, 1017, 5576-08. Correto, chame pronto, especialmente o portão 3. Camarão no portão 3, pronto, mesmo. 3, 1. Especialmente o portão 10, portão 3, número 7, 9. Portão 10, autorizado, chama para trás. Para trás, 3, 1, 7, 9. Salvador, bom dia, 3693 da Tram, portão 5, informação Índia. 3693, guarde-copo, prepare a subida da El, guarde a água. E aí, Papa Mike, frequência livre. Controlinho 208. 208, bom dia. Eu acho que o uísque autorizado ali é manter o nosso 7. Salvador, Departure Control, good morning, Azul 4299. Azul 4299, radar is contact, climate flight level 340, after 2000 feet, fly heading lead intersection. Roger, up to 340 after 2000, heading lead intersection, Azul 4299. Leão 01. Adião 04, prossiga. Qual Sul, Papa de Família Delta November, acionado 2000. Azul 2590, DC. 2590, DC para o nível 050. 050, azul 2590. Rato Uniforme, Índia Delta November, acione o código transponder 5527. 5527, November. Índia Delta November, vai prosseguir a qual altitude? Pelos corredores, altitude de tráfego 1500, após sair dos corredores do 2500 AGL. Esse seu desejar está autorizado, subir para 2.500 e direto destino. Pegou 2.11. Porto seguro, autorizado 360, decolando da 190, curva à direita, da El, Leda, Bidev, Bidev, segue direto. 5003, o transponder, 1208, controle. Grato. Ok, eu vou... 2196 autorizado a Porto Seguro, 3620, Upper Wave 50, decola da 10, cruzada direita, da Euleda, Bidev, pós Bidev direto. O frequência do controle Salvador 208, o código transponder 5003, o Gol 2196. Correto, 62, deixando pronto. Chamará 2196. O Salvador, o TAN 3304, autorização Brasília. Número 2, cópia, prepare a Arbor 3304. Não compreendi, qual saída? Arbor. Sim. Forte aéreo, pronto, Guardião 04. Vá à direita, proa 310. Em caso de falhas, após 10 minutos nessa proa, reassuma direto destino. Direita 310 a proa. Em caso de falha, quantas milhas confirma? Pode voar 10 milhas. 10 milhas está autorizado direto destino, Lima Quilograma. Para você. Controle Salvador, Gol 1160, informação aqui. Bom, 1160, acione identificação, autorizada a chegada à mare, desça para o nível 060. Autorizado, 060, chegada à mare. Controle Salvador, Papa Romeu 90 Whisky, já ao lado da 17. Papa Romeu 90 Oscar Whisky, corredor Axel no meu pé, reparte no farol da barra. Corredor Axel 1010, reparte no farol da barra, 90 Whisky. Alfa Tango Sierra, vai ligando sua terminal, mantendo 065. Tango Sierra está a 38 milhas oeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantenho 065. Para serviço de informação e alerta, frequência 1251, na UTR 1288. 51-1288, muito grato, boa trabalho. Adiciono Índia, ponte espera 1895.013, está a 3179 mais. Aquilo Índia, prepare a bola número 3 para a cola. Tem somente o caixa PLB. Decola da 17? Só um minuto, pessoal. Tem aquilo bravo. Controle Salvador, Guardião 04, da bola 17, ingressando o corredor Axel. 2104, sente, mantém o corredor axé, o número 10, após o farol da barra. Voltar a farol da barra, 04. Da 10, curva direita, da El, Leda, Mótima. 5577, transponder, 1208, controle. 3430, curva direita, da El, Leda, Mótima. Eu preciso 1-0. Controle 208-577-3693. 3693, correto, chame pronto, pushback pelo menos. 3304, copia? Tan 3304, pronto, cópia. Papapá, Serra aqui no Índio, pronto. GQE 180 autorizado, decolando da 17, curva direita, água, elefa, após conforme. 5557, transponde, 1208, controle. Correto, informe POB com a torre e chame a mesma para treinamento táxi de decolagem. Em 1895, ajuste 63, uma boa viagem. Bravo, pushback, acionamento no 62, gol 2196. 2196, 62, autoridade sobre táxi. Chama táxi, 2196. No 1200, modo Charlie, faça uma verificação. Vai efetuar uma verificação aqui no modo Charlie, não lembro da sua. Fazer 104, controle. Vai, escuta. Sua altitude até Lençóis. Vai manter meu pé da gelo. Presente sólido de subida, farol no meu pé, capote farol da barra. Meu pé é para farol da barra, 04. O 4299, Coronel Recife Center, frequência 125 small 10 or 13325. Azul 2590, informo tráfego 2 horas, 10 milhas, tipo é um pé 28, mantendo no meu pé como oeste, tráfego adicional. 2 horas, 14 milhas, mantendo um no meu pé, também rumo ao oeste. Centro Azul 2, 5 andadas, tá? 040 Grau 059, eixo no 0 no 3. Além da cola, pista no 0 no 3, no 79. Você já manteve o nível 065 de gato? 065, cliente, também mantém ali naquele grau. Você já manteve o 065 pelo grau? Seu modo Charlie do transponder, faça uma verificação ali naquilo bravo. Aê, pessoal. Eita, Puka, Jama, Natalie. Thank you, sir. 55 milhas norte de Salvador. Chame centro Recife em 12545, alterno 2685. Fala André, um abração, bom voo aí. Azul 4299, sobre o approach. Correto, 4299. 99, receive center, frequency 125, small 10, or 13325. 125, small 10, 13325, Azul 4299, bom dia. Sou 1160, via Mari, desça para 2, meu pé, ajuste no 0, 103. Reporte localizador, pressão no 0. Sou 1160, via Mari, para 2, meu pé, reporte estabilizado no localizador, pressão no 0. Delta November, controle. November. Quanto a altitude com destino Amaral? É, assim que possível, 2.500 GL. Precisa de manter a proa 255 até o traverso do aeródromo de Veracruz? Proa 255, novembro. Deixa ali da ascensão 2.500 pés em dia de alta novembro. Liberado, 2.500 novembro. Tá pronto? Adiante. Brasília, autorizado 360, peso 17. Decola 10, curva direita, água, elefa. 5001, responde, 1208, controle. na Arbor Elefa, libera 208, transponde 5001. Correto no 7, e pronto, despertar, né? Tá bom. Azul 2590, Livre LS, chame torre 118, Lisboa 95. 245, chamará Azul 2590. Salvador de baixo, para 3179, saiu. Onde 3179, Radio Campbell, Clever, mantém level 320, saiu de baixo. Saiu de baixo, 320, 3179. Recife, clear flight level 350, via Upper Zulu 17. Departure from runway 10, after departure, left turn, Fuka departure, then Jamu, then Aracaju. Fox 5444, Salvador approach frequency 120.80. Roger, Cargo 570, clear to Recife, flight level 350, Upper Zulu 17. Depart, runway 10, left turn, after 2000, Fuka, Jamu, Aracaju. Scott code 5444, Salvador departure 120.80. Feedback was correct, call me ready, push back to us on April 3, Officer Cargo 6570. We call you and ready, Officer Cargo 6570. Tráfego 12 horas, 10 milhas, 1PA28, mantendo 1 mil pés rumo oeste. Tráfego adicional, 1 hora, 11 milhas. Mantendo 1 no meu pé, também rumo ao oeste. Chegou 1 no mesmo. Sierra 90 Evito, bom dia. Confirme plano Yankee para GQE, confirme o nível inicial. Gente, estou autorizado direto o bom despacho, Guardião 04, após direto na FOIS. Recebendo agora a Lima Chico Bravo. Guardião 04, você chamou de pouso? Frequência livre para coordenação com o tráfego próximo a Vera Cruz e Guardião 04, mais próximo Rádio Lençóis. Frequência livre até o dono Guardião 04. Sete a bordo para acionamento, táxi, decolagem, mais visto no 013, chame a torre 1895, o Sierra 9 Evito, uma boa viagem. Zero direita, 1, 2, 1, 1, solo 07. Alevrão 2, 1, 1, grava, mano. Solo 2590, Alfa Kilo, parte 3. Fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, cara, atento ao 2590. Venta 060 grau 04, nós, hoje 1013. 2013, tem livre decolagem na missão 63, autorizado, pushback acionamento. Está livre, obrigado. 3693 da TAM, push acionamento, portão 5. Autorizado, chama a tarde. Chama lá. Aquilo Bravo, apenas confirmar sua chamada de pouso. Controle Salvador, voo 2196. Voo 2196, contato radar, saída da Elso, voo 360. Voo 360 da Elmo, 2196. Estabilizado no ILS, voo 1160. Voo 1160, Livre LS, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. Aquilo Bravo, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Torre Salvador, voo 1160. 1160 com chinês de aproximação, guarda de velho. 1160. Confirmando, cheque o trem, reporte bem checado. 1160. Reporta da trem checado, 1160. Autorizado até o ponto de espera da 17, 09. Embaixada é travado, pista vista, gol 1160. Livre pouso, pista 1-0, 1-1-6-0 da Gol, vento é 030 graus, 0,5 de nós, hoje padrão. 7, gol 1160, pouso autorizado. Salvador, 3304, posição 07, puxa essa nave. 07, autorizado, chupa tá. Chamar pra você. Taxi CVA 6312. Tem 163 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 6312, livre táxi, direita ainda, ponte de espera, 295.63, obrigado. 295 na ponte de espera, obrigado. Bom, bom, Pedrinho. Obrigado. Braille, abraço. Alô, Braille. 125.1 or 123.25, that's 2179, have an access. If the company made a delay message, I will contact them, sir. Just a minute. Presente para 3503, ajuste 1013, setor da Fonte Nova, Roberto Cabral. 3500, Roberto Cabral. Temos estimado total de voo, Bravo? É em torno de uma hora, no máximo. Senta. Eu sou o Nascimento Táxi, ela que vem. Alfa, repórter da Gilete. Alfa, repórter na Brasil. Funciona, arrumei 312, no ponto de espera pronto. Dia 312, autorizado a linha decolada 1-0. Variável com 5 nós, hoje padrão. A linha decola, né? 312. Lembre Victor decolado 1-4, controle 208. Guarde, controle 208, Sierra na Santa Vida. Controle Salvador de Papa Romeu, Sierra November Victor, bom dia. Dia Sierra November Victor, contato radar, sai da árvore, suba ao nível 180. Nível 180, sai da árvore, Sierra November Victor. 04, Índia com a espera 1895-1013, boa viagem. Prepare a subida Arbor para Curitiba. Guarde só um minuto para a cópia, 3859. Arbor na cópia, 3325. 3325, boa. Se aproximando, Juliette, voo 1160. 1160, após a passagem da aeronave da TAM, ingressa Juliette, pega até o 10. No pátio, após Juliette, pátio para 1-0, voo 1-0. Após aeronave da TAM, após aeronave da TAM. 693 da TAM, ponto espera 1-0. Alhém manteu 1-0-3693. Alhém manteu 1-0-3693. 6-1-0, 6-1-2 da Oxané, decolado 1-7, controle 208. 1-2-0-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Oxané 6-3-1-2, decolou na pista. Bom dia, Xené 6312, contato radar, você da FUCA, subiu 350. FUCA, subindo para o 3150, obrigado. Papa Romeu Sierra, November Victor, após posição Arbor, direto GQE. Após Arbor, direto GQE, Sierra November Victor. Livre decolagem 90-0-30-0-0-0-5-9-0-0-9-3. Livre decolagem 0-3-6-9-3. Mais atenção de voo? Forte? Salvador, Salvador, tá autorizado o no meu pés, decolando da 17, curva à esquerda, corredor forte, até 20 milhas após retorno a Salvador. 0145 transponder, no 208, controle. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, correto, no pátio 4, ponto Salvador, as 2. Planeamento táxi decolagem 295.3, governo. Seu Juliette Serra, para Manati, mil pés. Salvador Manati, no mil pés, autorizado. Decolando da 17, curva direita, corredor Axé, zona 0146 no transponder. E o controle 120 desse modo zero. Meia? 06 almas a bordo, somente ataque de decolagem 295.013. Padrão, no ajuste. Boa viagem, terra direta. 08, bom dia. Doutor Juliette Serra, Liberty National Taxi. Atento ao Charlie 150 de Nova Liberal, funcionado parte 4. Direto o Índio, além, mantém no set. Curitiba autorizado 340, via Pesolu 21 até o Tigir, após a Pesolu 15 conforme. Decola da 10, curva direita, perfil da árvore, elefa. 5010 transponder, 1208 controle. É, 3290, Perdura 21 até o dia, perdura 15 até mudar o quase conforme. Só não consegui copiar o nível cotejado. 340. Nível 340, 329, puxa. No 4 está autorizado, senhor Brudas. Autorizado, puxa, and they told us that our white plant can be set to 1240, sir. Roger, I received the message. Please stand by this minute for copy. Sure, anyway. Chegada a Mari, desça para o nível 050. Procedimento ILS X-Ray, pistão no zero. Mari, ILS X-Ray, pistão no zero. Aguarde, mantenha a chegada. Calma.